Tiozo 4980, autorizado a alinhar e decolar. Está, 1-0. Ventando 60 graus, 10 nós. Aí decola 1-0, azul 4980. Uno 1170, voe Duna, em vista da 3000 pés. Quando Duna desce para 3000 pés, voe Uno 1170. Sandra 1178, boa noite, ação de identificação, desça a nível de voo 050 via chegada Mare. Sandra 1178, confirma sua velocidade indicada. Sandra 1178, 3009. Sente, 19890, complete final do procedimento com a torre, chame torre 1 no 8 decimal 95. 95, avô. 208, obrigado, boa noite, azul com a 94980. 1170, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Way da pista 10, reposte no localizador. X para 2000 pés, autorizado o X-Way da 10, para reportar no localizador, voo 1170. 1246, desça até 3000 pés, ajustado 1-0 no quadro. 3-0 no quadro, voo 1246. Controle Salvador, boa noite, azul 4980 na Puca, livra 2700 para 350. Azul 4980, boa noite, contato para a decolagem, se mantém em nível de voo 350, passando 2700 pés, autorizado voar na proa de Jamo. Afirmativo, 350 sem restrições, 2700, voajamos. Azul 4987. 4980. Controle Salvador, 4970. 1970 sem identificação, autorizada a chegada a Mari, via chegada a Mari, descida a nível de voo 060. 060. Uno 60 graus, 9 nós. 3-0, line up and race, runway 2. Line up and wait, runway 10, line 2-3-0. Solo 11, lembrei direito, é 1219. Você ligou o 1246 ao número 1? Bono 246 negativo, número 2 na aproximação. Feito com a velocidade indicada? 1970, confirme sua velocidade indicada. 2570. Redução 2509, gol 1970. 250. Azul 4980, chame Recife em 126.85. Caso negativo, 125.45. Azul 4980, copiou o controle? Sobrecer 4960. Tome Recife agora em 12685, caso negativo, 125.45. 2825254490, boa noite. Área corrigindo, 125.45. Ah, 2545 então, 4960, se puder. Pode continuar. Ativa, após ETAP, corrija, deixa da presente para 3 mil pés, ajustado 9014, livre da restrição de ETAP, TAM 3178. Ajustado 9014, 3 mil pés, livre da restrição de ETAP, TAM 1246, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reposto no localizador. 3 mil pés, autorizado ILS X-Ray, gol 9246. Salvador Control, American 230, out of 2000, climbing to flight level 380. American 230, read the contact on the battery, climbing and maintain flight level 380, flying heading Cordoba. Okay, climbing flight level 380, fly heading Cogbu. 1170, chame torre 1-8-95. 1-1-8-9-5, gol 1-1-7-0. Salvador, boa noite, gol 1-1-7-0. Boa noite, gol 1-1-7-0. Ventura 60 graus, 79, autorizado, pista mais zero. Livre ponto 990, gol 1-1-7-0. Reduza para 2-3-0-9. 3178, a gente é número 3 para o ponto. Afirmativo, virá Você seguir atrás do Gol no 246, agora a posição de 12 horas, afastado em 10 milhas, Boeing 737. Tenta 3178, aguarde para a descida, confirme sua velocidade indicada. Reduzindo agora para 2009. Tenta 3178, desça a 2000 pés, autorizado o sinal do LS X-ray da pista 10, reporte no curso localizador. Estabilizado, Gol no 246. 246, complete sinal de LS X-ray, chame torre 198, decimal 95. Obrigado. Salvador, boa noite, Gol no 246, vai passar assim, breve. Boa noite, Gol no 246, aguarde pista livre, vento no 60 graus, 08 nós. Gol no 246. 0, desça para 3.000 pés e reduza para 2.009. 3.000, 2.009. Não, 170, solo 17, chame no 21, no 19. 19, Gol, 170. Nossa posição de 12 horas a 7 milhas com 1,65 de grau de speed. 7, agora 10. Salvador, boa noite. 3305, boa noite, 3305, sim, a gente mantém. TAM 3178, confirme sua velocidade indicada. 1.70, TAM 3178. Tente. 1.970, inicie redução para 1.709. Trata. Começando agora no curso do localizador, TAM 3178. TAM 3178, complete sinal do LS X-ray, chame torre 1.98, decimal 95. 1.98, decimal 95, TAM 3178, vai. Gol 1970, desça 2.000 pés, autorizado o sinal do procedimento ILS X-ray, pista 10, reforço no curso localizador. Torre Salvador, boa noite, é o TAM 3178. TAM 3178, número 2 para pouso, guarde pista livre. Amadona pista livre, TAM 3178. .305, decolagem imediata, sim, autorizada. Não entendi, repito. Tá vivo, mais um minuto. É, então mantém a ponta de espera. Vai manter. American 230, contact now Recife, frequency 126.85, if enable 125.45. Okay, Recife control 12685, if enable 12545, American 230, good day. Dona 246, Solos 20, libera a direita, chama 120, de cima 9, Solos. Direita 129, Solos 24. Estabilizado, voo 1970. Voo 1970, completo sinal do LS X-Ray, torre 1, 8, decimal 95, bom pouso. 1895, boa noite. Salvador, voo 1970, estabilizado LS, acho que foi travou. Tá 3178, autorizado pistão 0, vento 160 graus, 89. Pouso autorizado, TAN 3178. Voo 1970, boa noite, número 2 para pouso. Vento 160 graus com 8 nós, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre com 1970. Em 209 para pouso, após as duas pousadas será autorizado abaixo. Então 3178, Solos 23, chama na 2019. 209, então 3178. 1970, pista livre, pouso autorizado. Deve pouso na central. M390 na escuta? Desconsideraria, pedi para o senhor chegar um pouco mais para frente, né, aeronave vai ingressando forte. Ah, vamos seguir um pouco na frente. Então 3305, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Autorizado alinhar e manter, não, 970, Solos 24, chama no 2199, Solos. 7, leva a direita, ou mais nada, obrigado. Três. 3305, autorizado decolar, vento 150 graus, 8 nós. A 723, a sua identificação, desça para 4 mil pés, via chegada Bonfi, ajuste 90 no quadro. Em 14 dias, estou para... A 3305, autorizada pelo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, a 3305. Veículo 30, chame 19-1-2-0-8-1-2. 119, confirma-se a contrato? 120, 1208. 1208. Controle Salvador, muito boa noite, 6310. Xané 6310, contato para a decolagem, sub mantém nível de voo 350, via saída PUCA. Extensão 350, via saída PUCA, 6310. E decolar, pista no 0,2150 graus, 8 nós. Ali decola, 6210. Número de 4959, após a rolagem do avião, que autorizado a linha e manter. Após a Agora prossiga. Ah, por gentileza, poderia coordenar pro de Maceió para o 63. Ah, na verdade, se não for incômodo, gostaria de coordenar Romeo Fox 018 com controle Recife, se possível. Controle Salvador copiou, 6310. 6310 agora em contato com o centro. Isso mesmo, solicito que você mantenha a proa, pois mantenha o perfil de saída, aguardando a proa do Romeo Fox 018 mais à frente. Sente, 6310. 6224, veículo aos 32, chama 908, bom. 308, 6224, obrigado. Controle Salvador, Xanero 6224, ponte. Xanero 6224, contato para a decolagem, sub mantém nível de voo 190, via saída Condor. Tá. Saída Condor 190, 6224. Número 0, 0, 0, 0, 0, 1, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Vazou 4959, pode chamar o controle? Você me escuta, só um minuto, 4959. Está presente, autorizado, curva à direita, seguindo a prefeitura da Coral. A saída da Coral, chame 1208. Bom voo. Curva à direita, saída Coral e 4959 chamando a 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, cruzando 2200 pés, ascensão 140, trote de coral na sua escuta. Azul 4959, corrija, contato na decolagem, tudo mantenha nível de voo 140, autorizado voo na proa de coral. 140, voo no coral, azul 4959, obrigado. Azul 5000, não, só um minuto, o ATR da companhia frente vai... Recoloco perfeito, era complicante. Precisamos para decolar em mais 2 minutos. Aqui. Aguarda, vamos ver se já viu. Anemia 3190, chame Recife, 126.8, 5, caso negativo, 125.45. Recife 2545, boa noite, eu chamei a 3190. No 723, desça 2.000 pés, ajuste 1.0.4. 2014. No 723, autorizado sinal do LF X-Ray, da pista 10, reporte no posto localizador. Coloque e reporte. Anemia 224, controle? Consiga, controle. Em condições de fazer uma autocoordenação com o controle da Caju na frequência 120.3, não estamos conseguindo contato via telefônico mesmo. Sem problema, vai tentar aqui 1203, 6224. Controle Aracaju, Xanero 6224. Xanero 6224, desconsidere, o mesmo já fiz a ligação aqui para o controle de data. Sim. Vento 140 graus, 8 nós. passaria do 2224. Rádio 2224, acima identificação, voo Ituna e reporte unidade de descida. Voando Ituna, reportaria voo ideal, grato. Primeiro, decolou os 4 Luna, chamando 208, bom voo. 208, bom voo. Luna, pros Alfa Romeo 363. Controle de Salvador, muito boa noite. Azul 5001, da Eleda, Motiva, está subindo, passando 2200. Azul 5001, contato para a decolagem, suba nível de voo 360, na proa de Leda. 360 para Leda, Azul 5001. Leda direto, tá? Ativa Azul 5001. CNR-6224, autorizado o voo na proa do Alfa Romeo 363. Direto ao Alfa Romeo 363, CNR-6224. Do 4959, controle Leos autoriza para hoje Yukov. Yukov, incidente, Azul 4959. Poderia, por gentileza, confirmar controle a possibilidade de formas de Leos? Aguarde. Estabilizado, gol no 723. Gol no 723, completo final do LF X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Passaria do 2224, desça agora para 2.000 pés, ajustado 1.0.1.4. Descendo para 2.000, ajustado 1.0.1.4. Valeu, né? 2.24 para 2.000. Zumbia 224 para descida, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Serviço radar terminado, 1 minuto para o través de Conde. Controle Salvador Azul 2774, boa noite. Confirmo para o controle. Muito boa noite, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar na decolagem, troca seu código transponder para o 0270 e subida nível de voo 1980, autorizado voo direto coral. 2723, autorizado pouso pistão 0, vento 150 graus, 9 nós. Livre pouso 27. Salvador, boa noite. Azul 6908, boa noite. Essa é a identificação. Desça nível de voo 050 via chegada a Mari. Inicie redução 2509, número 2 na aproximação. Azul 5001, no centro autoriza voo na proa de Ognave. Autoriza, confirma o tempo? Proa de Ognave. Obrigado. Após o pouso do Boeing da Gol, na final do autorizado ali, mandei pista no zero. Do 4959, autorizado voar na proa de Ilhéus. Ilhéus, direto 274. Negativo, a mensagem foi para o azul 4959. 4959, entendeu, voar de Ilhéus. Azul 2774, mantenha a proa de Coral. Coral, 2774. Passarelo 2224, autorizado ao final do procedimento ILS X-Way da pista 10, reposto no localizador. Reportaremos no localizador 2224. Azul 5001, no chame Recife em 13325, caso negativo 13395. Geral 9973, autorizado decolagem no zero, vento no 60 graus, 8 nós. Uno corrigindo a primária, 13325. 3325, boa. Geral 9973, decolou aos 49 no 208, controle, bom voo. 208, muito grato, uma boa noite, Sideral 9973. Controle Salvador, boa noite, Sideral 9973, decolou, cruza 1400. Sideral 9973, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360 via saída Arbor. Sobe para o 360 via Arbor, o 9973, quando possível gostaria de voar Elefa. A 9973, aguarde para a proa de Elefa. Aguarda. Batido 1-10-1-4-0 para 9-9. Ponto licente. Tchau, 9970, autorizado voar na Cruz de Lefa. Direto Enefo 9973, obrigado. Azul 6908, desça para Nil e para altitude de 3 mil pés, ajustado no 0-4, livre da restrição de TAP. Azul 9014, Azul 4959, serviço radar terminado, 1 minuto para Coral, chame e controle Ilhéus, a frequência 120.1. 201, passarendo 2224, alinhado. Passarendo 2224, completo sinal do procedimento Ilhéus X-Ray, torre 1 no 895. 11895, grato. 908, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento elétrico. Passa no curso localizador. Vai descer a 2.000, está livre o IALIAR, chamado estabilizado. 0.4, autorizado pouso pista 1.0, vento 1.60 graus, 7 nós. Autorizado pouso, 7 grato. Está autorizado o vano para o Dijamo. Jama direto, obrigado, nível 35 já. Salvador, boa noite, o Rio 5972, próximo ao ponto de espera da 1-0, próximo para decolar. Tenho ponto de espera, Rio 5972. Mantenho ponto de espera, por favor. Vivo, mantenho ponto de espera. É o 9973, chame Recife em 1288, caso negativo, 1260, bom voo. 1288, alternando 1260, o sideral 9973, muito grato, uma ótima noite. O 972 está visual com o TR da parceria do Nacional? Afirmativo. O posto do mesmo autorizado ali em manter 1-0. Posto aeronave nacional, alinha na 1-0. 4-2 Salvador, gol no 868, informação alta. Voo no 868, acione identificação, voo inapproa de TAP, descida nível de voo 050. Direto de TAP, 050, voo no 868. Passaria 2224, no solo 57, libera a direita, 121 decimal 9, solo. Direita 219, boa. Fechamento 21, 98 decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, Sareta. Salvador, boa noite. Boa, sua 6908, tá uma milha e meia de Simbra. Fazer aproximação, eu gosto de pista livre, azul 6908. 08. 972, autorizado decolagem 10, vento 160 graus 109. Autorizado decolagem, capacete 10, Rio de Janeiro. O 1134, chame Recife, 126.85, caso negativo, 125.45, com voo. 6285, obrigado, boa noite. Ru 6908, autorizado pouso 10. Vento no 60 graus, 099. Teve pouso, pista no zero. Chico 972, decolou 59, 1208, controle, bom voo. 208, não, boa noite, Chico 972. Boa noite, Salvador. Boa noite, o Rio 5972 decolou na sua escuta. Rio 5972, boa noite. Contato radar decolagem, sobre montanha nível de voo 340. Passando 2000, autorizado voo a Leda. Faz 2000, Leda. Rio 5972, grato. Salvador, boa noite. Azul 4107, cruzou 200 para 1607 down. 4107, boa noite. Acione identificação. Desça nível de voo 060 na proa de TAP. Desça voo 060 direto de TAP, o azul 4105. Uno 868, desça para 2000 pés, ajustado 1014, livre das restrições, voo Iduna. É, para 2000, direto Duna, vou no 8682. Azul 4107, Rio autorizado descida para 3000 pés, ajustado 1014. Para 3000, ajustado 1014, azul 4107. Salvador, boa noite, Chané 62, boa noite. Canal 6212, boa noite, acione identificação, autorizado descida nível de voo 050 na proa de TAP, número 3 na aproximação. Canal 6212, confirme sua velocidade indicada. 260. 260? Gente, grato. Ativo o Sanemia 212 ao seu critério. Azul 2774, serviço radar terminado, agora um minuto para Coral. Chame controle Ilhéus, a frequência 201 no bom voo. 201 no bom voo. Bono 098, boa noite, FN identificação, autorizado descer da nível de voo 060, via chegada mar, informo que é o número 4 na aproximação.